Hoje nós vamos falar de riqueza e de pobreza, um oposto ao outro. Qual é a nossa concepção de riqueza? O que nós compreendemos, nós? Nós compreendemos o que por riqueza? Riqueza. Vamos dizer a palavra riqueza. Nós compreendemos o que por essa palavra riqueza? Muitos que não são muito ligados à matéria, diz a riqueza de amor, riqueza no coração, riqueza de amigos, riqueza de materiais, claro, não é proibido gente ficar rico, de forma alguma. Toda a riqueza material que nós construímos, que nós digamos assim, tínhamos amontoado na nossa existência de 30, 40, 50 anos, ela é, digamos assim, uma riqueza, se foi uma riqueza lícita, uma riqueza sem roubo, uma riqueza honesta, ela é uma riqueza abençoada, gente. Principalmente, então, se nós, os ricos, esses que obtiveram essa riqueza dessa forma, dividam um pouco dessa riqueza, que pouco vai lhes fazer falta, a outros irmãos que talvez não tenham a mesma oportunidade de ter ganhado o suficiente nem sequer para poder sobreviver, para poder ter uma casinha, para poder ter os filhos bem vestidos, para poder mandar os filhos na escola. Então, é muito relativo a questão riqueza e pobreza. Alguns, eles têm a riqueza como uma pompa, realmente, mas não são todos, não, hein? Alguns têm uma riqueza que parece que digamos assim, a riqueza para eles, os bens deles materiais, aquelas três, quatro carros na garagem esportivos, mais um apartamento na praia, mais uma mansão aqui, mais uma mansão lá, mais um apartamento lá, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. No fim, eles não sabem nem direito quanto tem. Eles ganham uma fortuna de aluguel. Nem sabem quanto tem e tem que ter um administrador para administrar tudo isso. E, de repente, bem honesto, né? Então, essas pessoas, elas têm dentro delas uma, não são que nem nós que somos pobres. Aqui não tem nenhum rico, né? Elas têm, digamos assim, um convencimento de que eles têm um sexto sentido. Parece que eles têm um sexto sentido de que eles são eles e os outros são os outros. Tanto que a riqueza é o pinguinho lá em cima do cume, né? São poucos casais, são poucas as famílias ricas, realmente ricas, que têm iates, que têm um monte de barcos, que têm isso, que têm aquilo. Essas pessoas, elas não dão bola para o mundo material que as rodeia. Não todos, hein? Não todos. Tem alguns que têm princípios morais, princípios éticos extremamente, extremamente bem conduzidos. E eles fazem muitas vezes o bem, não importando a quem. Esses que eu falei. Agora, tem os outros que não. Os outros que são realmente pegajosos. São os outros que são prepotentes, arrogantes. Eles sabem Se eles tiverem um monte de correntinha aqui, eles começam a fazer assim. Ainda se tiver um relógio Solex, Rolex, que não é o meu, né? Eles fazem isso para mostrar que eles têm um relógio Rolex. É bem assim a coisa. E um monte de penduricalho aqui e tal, tudo de ouro, né? Aviãozinho particular e tal. Então, essas pessoas vivem bem? Não somos nós que vamos classificar isso. Nós não temos nem o direito de julgar isso. Nós não temos o direito de julgar isso. Se eles vivem bem, ótimo para eles. Vivem bem assim? São felizes assim? A família deles está feliz assim? Ótimo! Nós não vamos julgá-los. Se eles adquiriram toda essa riqueza com heranças e com, digamos assim, com um trabalho bem desenvolvido, com firmas, com as indústrias que deram bastante dinheiro, que deram bastante capital. Bom, ótimo, ótimo, beleza. Bom, tem as manias deles, mas vamos respeitá-los. E a pobreza, gente? E a pobreza? A riqueza e a pobreza. Por que que tem tanto rico e muito mais pobre? Muito, muito, muito, muito, muito, muito mais pobres. Eu estou dizendo pobres quando a gente tem, assim, a nossa casinha, que a gente tem o nosso carro, a nossa família de 2, 3 filhos, tem condições de mandar à escola. Não é rico, mas também não é pobre. São, digamos assim, famílias que têm possibilidades de se alimentar direito, de ter uma casa para morar, de ter tudo aquilo que for necessário para ter, digamos assim, uma vida boa, uma vida feliz. Mas e a pobreza, a linha de miséria? Esses, então. Por que esses estão desta forma? Muitos aqui abririam a boca agora, são tudo vagabundo. Já diriam agora. Outros já diriam uma explicação mais sociológica. Não, eles talvez não tiveram sorte na migração que fizeram. Aquela família que tinha 2 filhas lindíssimas, elas se meteram aí com metade do mundo de marginal, elas embarrigaram, me desculpe a palavra, elas engravidaram. 1, 2, 3 vezes e agora não tem condições mais. Estão lá com 4, 5 crianças, passando fome, não tem condições de botar na escola. E vejam bem aqui, eu estou desenhando só o caso de uma família. Se nós fizermos aqui uma linha reta, para cá, ou para lá, e chegarmos em Caxias, 10 quilômetros. Não mais do que isso aí. Nós vamos encontrar famílias abaixo da linha de pobreza, que não tem nem o que comer. As crianças comem a merenda escolar quando vão para a aula. Para nós termos uma ideia. Ali, como é que fica Deus nessa história? Como é que ficamos nós nessa história? Primeiro, os ricos que poderiam ajudar, que ajudam bastante pessoas e tal. Aí os outros arrogantes, que não ajudam ninguém e que são, digamos, os prepotentes, os arrogantes. Depois vem aquela classe média que tem o pouquíssimo necessário para viver bem. E agora esse nível extremamente pobre, pobre. Pobre, eu vi. As crianças não têm nada, nem para botar, nem para se vestir agora, no inverno, se elas não ganham. Como é que ficaria, digamos assim, Se nós tivéssemos que fazer um julgamento, como é que a gente ia tratar, digamos assim, Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita justiça, e permitir todas essas coisas tão disparatadas, situações tão disparatadas, todas elas extremamente longe uma da outra. Ah, nós iríamos julgar Jesus, não, Deus, um injusto, um incompetente, que ele não conseguiu fazer a coisa certa. Mas aí vem a primeira grande lei que explica tudo isso, gente. E quando eu leio sobre a reencarnação, eu fico feliz. Eu fico feliz porque a reencarnação, ela nos explica toda e qualquer diferenciação que existe entre um homem rico e um homem pobre. Uma família rica e uma família pobre. Graças a Allan Kardec, que lançou aquelas leis naturais, aquelas leis extremamente importantes, que são as leis de Deus, que começa lá com a reencarnação, lei da causa e efeito, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei, e são 10, 12 que eu não consigo lembrar agora. Vejam bem, nós lendo isso aí, nós vamos compreender certinho, e vai tudo no lugar certinho. Não que aquelas crianças peladinhas, aquelas crianças que não têm roupa para colocar, elas vão ser vestidas só porque eu li aquilo lá. Não, eu vou compreender. Eu vou compreender através desse conhecimento que eu adquiri no livro dos Espíritos e tem também no livro dos Médiuns, que tudo isso acontece pela vontade de Deus, porque todas essa população, elas foram uma vez ricas, outras vezes pobres, outras vezes médias. E assim vai indo. E assim vai seguindo o caminho da humanidade. Então, aquele que é rico, ele não é rico sempre. Ele vai ser rico daqui 300 anos, porque vai passar por uns 5, 6 encarnações de pobreza. Aquele que é pobrezinho, aquele que é pequenininho, aquele pai meio aleijado que tem que, por muitas vezes, ficar pedindo dinheiro na calçada, moedinha por moedinha, para poder levar uma comida para casa, um dia ele vai ser aquele ricaço que tem um barco, que tem um iate. Tudo isso pela lei da reencarnação. Por isso que eu acho que, sem dúvida, o Espiritismo é o caminho, sem puxar saco, sem fazer deliberação nenhuma, sem fazer apologia nenhuma ao Espiritismo, mas é o caminho que nos explica tudo aquilo que acontece no nosso planeta. Muito obrigado.